É, vida louca. Muito amor, muito amor. Você tá ligado, você é o que precisa mais de amor. O vida louca é o que vai pra guerra. Você vai pra guerra, você é o vida louca. Então muito amor, vida louca, muito amor. Sexta tarde, fecha o sinal. A garota para o carro. Ao lado, encosta outro carro. Ela olha, é um vida louca. De boné pra trás, barba por fazer. Ele sorri para ela, ela sorri para ele. Ele abaixa o vidro elétrico, ela também. Ele pede o telefone, ela dá. 81215511, liga pra mim. O sinal abre, os dois partem. Logo que ela chega em casa, o telefone toca. É ele! Ótimo papo, gostam das mesmas coisas. Parece até que se conhece há um tempão. Ele sugere que se encontre sábado à tarde no shopping. Ela topa. Vida louca também ama, né? Amo de uma forma que eu não sei explicar. Sou revolução, nego, eu vou tentar. Então, aprendi na vida que os fracos não tem vez. Um dos vida louca vale deles tipo seis. Não vai ficar aí se lamentando se a mina não te quer, doidão. Cê sai andando, deixa ela pensar que é pá, que é modelo, que a fantasia de princesa dura o tempo inteiro. Hoje ela tem 15, amanhã tem 16. Passada a temporada, ela vai ter 26. Aí você vai ver, nego, qual é que é. Se ela é a guerreira pra poder ser sua mulher. Cara, é complicado essa vida, mas aprendendo é que se ensina. Ainda existe boa gente que vai à luta e segue sempre em frente, tendo que enfrentar toda manhã e se preocupar com sua família. Amar é complicado, os fracos não tem vez. Um dos vida louca vale deles tipo seis. Só tenho o que eu mereço, humildade vem do berço. Amor é só de mãe, pois o outro eu não conheço. Cara, é complicado essa vida, mas aprendendo é que se ensina. Ainda existe boa gente que vai à luta e segue sempre em frente, tendo que enfrentar toda manhã e se preocupar com sua família. Amar é complicado, né, Jão? Quem é nojela? Olha quem vem lá, boca, é o Zé Ruela. Tá com a mina dele, modelo de favela, tipo Vera Fish. Oh, quem te dera? Acho que o C só tá com ela mesmo, porque cê não trampa e não paga um veneno. Eu queria ver se o C fosse operário, dasse aquele trampo pra ganhar um só salário. Ela ia querer você bem longe dela. O seu privilégio é ter um golfe na favela. Eu não falo nada, né, Jão? Fico na minha. Ele mesmo disse, essa aqui é minha mina. Mas vale um operário sem ela, vai por mim, do que um criminoso tando em cana e sozinho. Não sou mais que ninguém, só quero alertar. Um dia eu também, nego, passei por lá. Foi lá que eu notei que o homem também chora quando a modelo de favela vai embora. Aí só fica ele e a decepção, pagando de mal, abandonado na prisão. Cara, é complicado essa vida, mas aprendendo é que se ensina. Ainda existe boa gente que vai à luta e segue sempre em frente, tendo que enfrentar toda manhã e se preocupar com sua família. Com sua família. Cara, é complicado essa vida, essa vida. Essa vida, essa vida. Mas aprendendo é que se ensina. Ainda desiste com a gente. Me desculpa. Que vai a luta e segue sempre em frente. Sempre em frente. Fala comigo. Às vezes a gente sente e fica pensando que tá amando e que encontrou tudo de bom que a vida podia oferecer. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. E põe tudo a perder. Essa vida. Mas aprendendo é que se ensina. Cara, é complicado essa vida. Mas aprendendo é que se ensina. Aí. Muito amor. Esse trabalho todo foi baseado em muito amor. Amor é importante. Não é porque você é vagabundo que você não deve amar. Se você não ama, você não tem alma. Mas firmeza total. Aí, o objetivo do trilho é sempre agradecer a Deus. Tem um ditado que uma vez eu recebi numa carta lá em Bernardes do meu irmão, que falava que o homem sem Deus ele não é nada. E a gente adquiriu isso aí, colocou na nossa vida e vimos que isso é uma verdade. Então Deus, em primeiro lugar, Deus. Quero agradecer também a toda a minha família. Minha família é grande, porque eu sou um cara que eu sou bem-vindo na rua. E todas as pessoas da rua que gostam de mim se tornaram minha família. Deus não faz acepção de pessoas, muito menos o Cascão. Então todos vocês são minhas famílias, então eu quero agradecer a todos vocês. Sem palavras, sem citar nome, sem nada, porque seria inevitável não esquecer de ninguém. Aí, peso moral, sua participação foi firmeza. Logo mais, ó, Vida Louca Produções, que vai ser o primeiro trabalho chamado Trilha, o segundo vai ser Peso Moral. Aí, Brau, o bagulho é louco, e você tá ligado, e você fez parte do Trilha. Você, pra nós, é um cara que é muito importante, você sabe disso. Infelizmente, né, mano, nós tem uma coisa que você tem também em particular, que nós não gosta de expressar sentimento. Porém, você tá ligado à importância que você tem dentro do Trilha. Graças a você, principalmente, o Trilha tem a força que tem hoje. E é desse jeito, eu quero agradecer todo mundo que fez parte do Trilha. Sem palavras, se eu for citar, o Blue, o KLJ, o Ed Rock, é, Cocão, você é firmeza. Você sempre me incentivou, você sempre falou quando tava bom as minhas letras novas. E por outro lado, né, mano, tem que agradecer todo mundo que faz parte do Racionais, da Meire ao último lá que às vezes não entra porque chega atrasado, chamado Marquinho, mas a gente tem que agradecer todos, sem palavra todos, porque de uma certa forma todos fizeram parte. E se todos fizeram parte, né, mano, andou junto, é porque serve. E se serve, todo mundo se tornou uma família desbaratinada. Quem me conhece tá ligado, é que é sem demagogia e sem hipocrisia. Mas aí, sem palavras. Esse é o trabalho do Trilha. Todos os meus filhos, quando crescer, eu tenho certeza que tenho orgulho. Firmeza total, vagabundo nato.